ficou amanhecer. Inédito que aconteceu. A gente nem se enrolava no lençol de rei, mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo. E foi estranho, depois do amor escapar da sua boca, eu te amo. Dançar um sentimento, me fala. Inédito que aconteceu. A gente nem se enrolava no lençol direito, mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo. E foi estranho, depois do amor escapar da sua boca, eu te amo. Cancela o sentimento, nem fala que me ama. Ai, ai, a gente coração pra cama, diz, cancela o sentimento.